Israel, lei da Bidez. Em Bidez intercepta perigo. 50 prossegue até o destino. 5126 no transponder, 119.8 no controle. Teste 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, decolando 10, da Eoleda Bidev, eu para o 50, transporte 5261, no controle 1198. Transponder 5146. 5146. Chama com o trampo, puxa 7, tá? Chamada. Continua por stand-by, Kirchner. Stand-by, 1-8-3-4. 1-9-5, no solo, 4-5, livre à direita, prossegue, alfa, Juliette, primeira dúvida. Alfa, Juliette, minha dúvida, qual é a pergunta? Mantenha-me, Kirchner. 1-8-0-4, Kirchner, runway 10, wind 10 degrees, 05 knots. Clear to runway 10, go 1-8. Gol 1-7-1-5. Completo procedimento, chamando torre 1-8-3-6, gol 1-7-1-5. Torre, gol 1-7-1-5, 2 milhas externas, tem embaixada fechada. 1-7-1-5, reposta marcador externo, número 2, pré-pulso, guarda no cristalino. On ground at 48, turning right, approved via Alpha, Juliet, gate 08.

5715 no solo 50, livra a direita, prossegue via alta, vai manter posição antes da Juliette. Confirma o senhor, eu faço o gol na 75? Afirmativo, no solo 50, vai seguir a retaguarda do tráfego da companhia, mantém posição antes da Juliette, 5715. Manterá a posição antes da Juliette, gol na 75. O 605 identifique, desça para 4 mil pés, chegada a ponte, ajuste no 012. A ponte para 4 mil pés, Bono 60. Bono 897, complete final, chame torre no 8 decimal 6. 8286, 897, seja obrigado. Na próxima, Juliette, gol 1975. Gente, assim que o tráfego da TAM iniciar o táxi, o TAM ingressa via Juliette pro 02. 02. Salvador, bom dia, voo no 897, final da 10 no externo, baixado e travado. No 897, estamos de visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 110 graus, com meia dúzia na. Está visual, voo no 897. Faça um check rádio, está 3201, recebo muito baixo. Melhorou agora? Afirmativo, eu entendi Brasília, 2:40. Pessoas a bordo, por gentileza. 3:40, 136 a bordo. Ingressa em de Alfa, me chama próximo ponto de espera, 3201. De Alfa, ponto de espera, reporta para o 3201. Eu tô rouco também, aí ajuda, né? Tranquilo. Prossiga. Mantendo, escuta a guarda cópia, eu fico 7 no 7. Guarda cópia, no 7 não autorizado, pushback acionamento chama táxi. No solo 56, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 897. 3597, identifique, desça 050, chegada a ponto. 050 na ponta. Confirma por... Tá bom, 2201, número 0, 3201, na linha decola pista 10, 210 graus com meia dúzia 9. 5717, 121, decimal 9 para cópia, por gentileza. 897, bom dia, táxi de Alfa, reportando seu táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, reportado para ingresso, voo 897. já teria a clearance para o 5717, por favor? 1219 para a Copy Web. Chegou no 607, identifique, dita 060, chegada bom. Juliette para ingresso 04, gol no 897. Vira 360, vigilante. Dia 3153, desça 070, chegada bom, sessão de identificação. Dia 05, desça para 2000 pés, autorizada a final pista no zero. 2000 para final no zero, 605. Dá 3171, a linha e decola pista 10, vento 120 graus, 619. A linha decola pista 10. Salvador, Marcelo Rivete, bom dia, gente da Eco. Já atingiu 150 para prosseguir na descida. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, acione identificação, a chegada Mari, desça 050. Mais 2, na sua escuta. Solo Webjet 5717. Prossiga. Por gentileza, nós estamos precisando da Polícia Federal aqui no... no estacionamento, no pátio 3, posição 9. Nós estamos com uma série de passageiros aqui fazendo exigência de cabida e retendo aeronave, quando nós já estamos prontos há muito tempo para pushback, não vamos conseguir fazer em função do tumulto. Vou correr na contra aéreo, o 5797. Obrigado. 7. 4.000, 1.0, 1.2. 22 agora, cópia, ajuste 1.0.2, muito bom dia. Boa guarda. Tinha um decolado ao 06, transferiu 99.8, bom voo. Obrigado, bom dia. 3597, da TAM, desça para 2000 pés, autorizada final no zero. 2000, autorizado final da 10, tá? 3597. Voo no 607, desça para 4000 pés, ajuste no 012. Por gentileza, se puder dar uma apressadinha, porque a situação aqui está insustentável. Sim, eu já coordenei com esse aero, já liguei para ele e estou providenciando. 3171. 3201, chama Centro Recife. 13325, alterno 251. 3325, 251, boa. Estabilizou o 605. 605, complete final, chame torre no 86. 86, obrigado. Salvador, um bom dia, voo no 605, externo da 10, baixada, chegada. Voo no 605, pouso autorizado, pista 10, entre 1 no 0 graus, meia dúzia de mais. Ilha e pouso na 10, voo no 605. Ilha, nível 320, pouso no 17, pista 10, curva à direita na gole, transição ao FIP. Controle 119.8 e o transponder 5161 no Webjet 5722. Autorizado Brasília, nível 320, apresentou 197, separou da 10, curva direita, voa 2519.8, no Webjet 5722, está no 3, para o Quebec acionamento. Autorizado 5722, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Recife 330, pronto, copy. Prossiga. Recife 330, Recife, 330 para o Whisky 58, pista Lovell, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 1.9.8, transponder 5163, posição 3890. 330, autorizado para Recife, Whisky 58, decola da 10, versão Pucaracaju, 198, controle 5163, posição 3890. 5163, portão 9, chame pronto, TAM 3890. Já para o push, treinamento 3890. No 7, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 8-6. Mike Tango Juliette, reduza a velocidade para 200 nós, número 4 na aproximação. Pode ser 210, senhor. 200 nós, curva esquerda, por a 0 no 0, limite ao lock, Mike Tango Juliette. Ok, o mínimo que pode manter com configuração limpa é 210, ok? Certo, então desconsidere a vetoração, mantenha o 50 e se espere em TAP. Federal não tiver sido acionada, pode dispensar que a gente terminou conseguindo aqui fazer com que eles desembarcassem os amotinadores. Rua 010, limite ao lock. Copiou errado, mantenha a proa de TAP e se espera em TAP, Mike Tango Juliette. Ok, proa de TAP, mas me se espera em TAP, Mike Tango Juliette. Voo no 607, livre descida 2000 pés, autorizado a final no 0, ajuste agora no 0 no 3. Sempre descendo para 2000 pés, autorizado ILS, X-ray, down no 0, no 607. Tá 3153, desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 3. 4000 no 0, no 3. O vento, por favor. Uma centena, meia dúzia de nós. Alfa, reporte SPSV. Alfa, reporte SPSV, é o 605. Quantas horas, senhor? A princípio, duas. Então pode manter o 060? A critério. Eu vou manter o 060. Trip 5316, acione a identificação, desça para o 050, autorizada a chegada a Mari. Ou, correção, Aman. 050, autorizada a chegada a Aman, Trip 5316. Você está ciente do tipo de aeronave? Ciente, senhor, estou ciente. Ok, obrigado. O problema, senhor, não é tipo de equipamento, é o sequenciamento apenas. Mas por isso que eu pedi a redução. O senhor não tinha condições, eu tenho que tomar outra atitude.